deixa a promessa que iria voltar. Sumiu, sumiu, a vida é bumerangue, então deixa estar. Partiu, partiu, mas deixa a promessa que iria voltar. Sumiu, sumiu, a vida é bumerangue, baby, deixa estar. Cê vê, seu lindo olhar, as curvas do seu corpo que me deixa louco. Meu corpo seguro, nega, te fazer feliz é o que me importa. Senão eu mudo a rota e depois eu sumo pra natureza. Fui refletir em Santos, quero honrar uma via beleza. Posso contemplar um pedido a Já que nos ilumine com pensamento firme. Aliança para confirmar a ideia positiva é te fazer poema. Só nós dois na pista pra roubar a cena. Quero curtir a vida com essa morena. Vai que a gente vinga, conexão apenas. Certeza que tu vai partir, mas não esquece da jura de amor, até das nossas bets. A plant, o racata que eu vou ouvir um reggae. Luz para seu caminho, eu coloquei minha prece. Mulher cheia de marra, vem se pare e não complica. Tem muita noite de amor, sem despedida. Eu e você na praia, o som do mar brindando a vida. Pra nossa meta evoluir, muita fé, querida. Partiu, partiu, mas deixou a promessa que iria voltar. Sumiu, sumiu, a vida é bumerangue, então deixa estar. Partiu, partiu, mas deixou a promessa que iria voltar. Sumiu, sumiu, a vida é bumerangue, baby, pode te fazer sorrir, mas só eu posso te fazer eternamente feliz. Diferente dos playboy que maltrata as damas, eu sou a cura para o sofrimento da tua insônia. Até que a morte nos separe é pouco pra nós. Em outros planos de vida também ouço a sua voz sussurrando e dizendo que encontrou abrigo. Seja bem-vinda, linda, pois o amor é lindo. Beijos na chuva proporcionam um clima quente. Na cama bagunçada, sua lingerie, tiro no dente. Ninguém é igual a ninguém, compreende? Da forma que nós faz amor, eu sei, é envolvente. Bons no papo, bons na transa, nos tornamos uns. Bico que nos inveja, eu mando tomando. Sua família diz Renato é vagabundo e não presta. Mas diz a eles, e com os lábios eu virei poeta. Crazies um pelo outro, eu sei, isso é verdade. Nossas almas são capazes de transformar a tempestade em um dia lindo sol. Borboletas na barriga, andando de mão dadas, entendo o sentido da vida. Partiu, partiu, mas deixou a promessa que iria voltar. Sumiu, sumiu, a vida é bumerangue, então deixa estar. Partiu, partiu, mas deixou a promessa que iria voltar.